quer te ter aqui. Madrugada fria e eu aqui te desejando, louco pra te ver, pelo menos falar com você, falar da nossa vida, nosso relacionamento, nosso sentimento, o que vai acontecer. Fiz promessas e chorei, os de pé juntos eu jurei, homem quando ama chora, admita, eu sei. Também não esqueço as vezes que eu já te perdoei. Que tal você parar e pensar um pouco em nós dois? Pra que só me julgar se culpa minha fala ou foi? Agora eu vou te ligar, nunca te deixe pra depois. Atende aí, não tô conseguindo dormir. Com essa ansiedade, a minha vontade é te ter aqui. Atende aí, diga de uma vez se é sim ou não. Ou se vai me perdoar, ou me maltratar com essa indecisão. Fiz promessas de joelhos, de pé juntos eu jurei. Homem quando ama chora, admite, eu sei. Também não esqueço as vezes que eu já te perdoei. Que tal você parar e pensar um nós dois, pra que só me julgar se culpa minha só não foi? Agora eu vou te ligar, nunca te deixar.